Revolução, cuzão, e o pânico ainda nem rolou. As ideias ainda são ideias. Quando o general acordar, cês gritam. Sabe que zumbi tá contigo, né, negão? Somos de raça, cabeça pensandejão. Nonato, o que anda pensando agora, já? Me lembro bem de como queríamos salvar o mundo. Não importa a quebrada, chicote estrala. Cifra que salva, cifra que mata, cifra que luta, cifra que paga. Paga tudo que tu quer na casa. Mundo gira se tem uma prata, e se não tem, tu não vale nada. Mundo gira em torno da praga, os menores me atacam e se mata. Só quem sofre é a mãe do cara, as putas correm pro tucaba. Tá na mesma laia, se esconde e saia. Não confie em ninguém, que te jura amor na primeira volta de mãos dadas. Recebe a cafurada, cala a boca e se saia. Os guetos todos choram sangue, e as crianças se matam. As informação tá sendo pouca, desse do rap paia. Uma geração que leva outra, imagina se cego que fala. Seu merda, cala a boca. O gueto agora tem bala de prata e tira queima roupa pra. Vai votar em quem, amigo? Pode mais, quem já tá fudido. Salve já, tamo todos perdidos, em conflito com nosso destino. Querendo paz, fugir do capitalismo. Capitalismo nem hoje me foge disso. O tempo passa, fica mais abusivo. E só a favela que sofre com isso. Então acostuma com os vandal, teu do plantão no braço. Vinha que mama pra dar com troca normal. Sempre foi assim, a sujeira tomando.